19021. Vacilou, ficou pequeno, pode acreditar. O barato é louco, irmão, Cristo vai voltar. O caminho é estreito, então se ligue, pá. No dia do juízo, o chicote vai estralar. R.A.P, ritmo, arte, poesia, foco, força e fé, sigo na picadilha. Vou que vou na fé, tô firmão, sempre no poder da oração. Daqui, mano, Cristo, do céu eu sou herdeiro, lavado e remido pelo sangue do cordeiro. A banca é dos crentes, pode pá, os loucos é nós, pode acreditar. Aperte o play, aumente o PA, 0921, tá na sintonia, com os parceiros americanos e o fim dos tempos, acredite, é chegada a hora do apocalipse. Ele subiu e vai voltar no céu, todo olho verá. É muito louco aqui, os crentes a ver a choro, ranger de dentes, grandes tremores, a terra irá se ouvir. Homem chorando, querendo subir, a lua vertendo em sangue se virá. Crucifica, é só lamento, é chegada a hora do arrebatamento. É chegada a hora do arrebatamento, é chegada a hora do arrebatamento. É chegada a hora do arrebatamento. Apocalipse, apocalipse, apocalipse, apocalipse. Minha gente, no inferno é choro e ranger de dente. Então sai da frente que é deprimente. O inimigo faz de tudo pra deixar você descrente. Então sente, sente que a batida aqui é pesada, mostrando pra molecada que Jesus Cristo é a parada. No livro das revelações, João teve várias visões. Vai, não foram ilusões. Viu 24 anciões que estavam assentados em volta do trono do rei, se prostrando e adorando ao Senhor Jesus. Que eu sei, firmei naquele que desce o renovo. Os olhos são como chama de fogo. Se liga, seu moço, o banco tá osso. Se não for pro Cristo, vai passar sufoco, cê é louco. Pois é o apocalipse, estamos alertando em cima do beat. Boa preto direto de São Bolsa City. O céu para nós, parceiro, ao limite, admite que sem Cristo não dá. Em breve, parceiro, ele voltará e arrebatará toda a sua igreja. E quem fica aqui vai ficar na peleja. Ou seja, é na tribulação. Ainda há tempo de pedir perdão. Fuja desse dragão que quer ver o seu mal. Não quer que tu veja o sobrenatural, o juízo final que está por vir. O momento que o livro ele irá se abrir. Se o nome não estiver inserido ali, vai cair, vai ser lançado no inferno. Pois não sou eu que diga, é a palavra do eterno. Eu quero que tu se salve também. Então vem com a boca que você vai além. Apocalipse. O rei dos reis está voltando, cada vez mais próximo, se aproximando. Apocalipse, apocalipse, apocalipse, apocalipse. O rei dos reis está voltando, cada vez mais próximo, se aproximando.